casa que era cheia agora é tão vazia. Mas isso é normal em todos os casais. Tem momentos de guerra e momentos de paz. Mas você não pensou nisso e deixou sozinho. E de lembrança ficou o coração ferido e o CD no carro. Escuto ele sempre mesmo arranhado. As coisas que ficaram desse eu devolver. Nossa casa que era cheia agora é tão vazia. Mas isso é normal em todos os casais. Tem momentos de guerra e momentos de paz. Mas você não pensou nisso e me deixou sozinho. E de lembranças ficou o coração ferido e o CD no carro. Escuto ele sempre mesmo arranhado. As coisas que ficaram desse eu devolver. Pra gente se ver.